CD Carretinha Camaleão Volume 1. Mixagens e produções, DJ Guilherme Mix. DJ Guilherme Mix pelo fone 99-91-23-7582. Carretinha Camaleão, a top de Independência Maranhão. E com vocês, DJ Guilherme Mix. Carretinha Camaleão de Independência, Maranhão. Profissional em termos de qualidade. CD Carretinha Camaleão Volume 1. Guilherme Mix. Realmente esse DJ é demais. Maranhão. Rei das multidões. Marretinha Camaleão. CD Carretinha Camaleão, volume 1. Nove nove nove um vinte e três sete cinco oito dois. Oh, man. Carretinha Camaleão Volume 1. DJ Guilherme Mix, bota pra cima, meu DJ. Carretinha Camaleão, a top de Independência Maranhão. Figure it out in black and white. Second to now. DJ Guilherme Mix, de Independência, Maranhão. Se CD Carretinha Camaleão Volume 1. Carretinha Camaleão Volume 1. Guilherme Mix. Manda ver, meu DJ. CD Carretinha Camaleão, volume 1. Contrate agora mesmo o DJ Guilherme Mix pelo fone 99-9123-7582. Carretinha Camaleão. Carretinha Camaleão de Independência, Maranhão. Carretinha Camaleão de Independência, Maranhão. DJ Guilherme Mix, o som da galera. CD Caretinha Camaleão Volume 1. Esse DJ é demais. Carretinha Camaleão Volume 1. Mixagens e produções DJ Guilherme Mix. We like to Contrate agora mesmo o DJ Guilherme Mix pelo fone 99-9123-7582. CD Carretinha Camaleão Volume 1. Carretinha Camaleão de Independência, Maranhão. DJ Guilherme Mix, realmente esse DJ é demais. Carretinha Camaleão, a top de Independência Maranhão. made some mistakes, got some troubles in my life. But I know I can step on the brakes, and everything will be alright. But I'm here and you're there, and there's nothing that I can do. Carretinha Camaleão de Independência, Maranhão. Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Would you run away? O DJ das multidões. Carretinha Camaleão, volume 1. Yeah. Charm Mix, um profissional em termos de qualidade. Carretinha Camaleão, volume 1. Agora mesmo, DJ Guilherme Mix pelo fone 99-91-23-7582. Va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano. CD Carretinha Camaleão, volume 1. Nas mixagens e nas produções, DJ Guilherme Mix. Thank you. DJ Guilherme Mix. Contato 99 91 23 7582. Carretinha Camaleão de Independência, Maranhão. Contrate agora mesmo o DJ Guilherme Mix pelo fone 99 91 23 7582. CD Carretinha Camaleão, volume 1. DJ Guilherme Mix. Realmente esse DJ é demais.